Ação. Ó o pau quebrado, eita porra! Emoção. Ele é meu menino, menino. Aventura. Um, dois, três, vai filhão! Um podcast bem zoeiro, sem roteiro e sem dinheiro. Eu queria mandar todo mundo tomar no... Você vai cacar de rir, com o programa mais babaca da internet. É isso mesmo, fazer o quê? Né? Pois é, de jeito aí. Esse é o Escola Show. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando, quem sabe, né, a edição do Escola Show, mais uma edição, quarta edição do nosso podcast. Eu sou o Marcos Amaral, sejam muito bem-vindos. E eu, Abner Rodrigues, boa noite aí, galera. Muito bem, começando mais um podcast que mistura nada com coisa nenhuma, aqui ao vivo em escolashow.com.br, para começar bem essa bagaça, né? Vamos lá. Muito bem, a quarta edição começando aqui, olha, para começar, você que sabe que a gente transmite ao vivo e edita ao vivo, né, também o nosso podcast, olha, nós estamos lascados essa semana de novo, rapaz, é impressionante, olha só o que que acontece aqui, a Vivo deixou nós na mão, a internet tá simplesmente horrível, olha, a gente vai tentando se virar aqui, a gente vai tentando se virar, a transmissão aqui tão, tá dizendo que tá transmitindo ao vivo pra galera. A gente acha, né? A gente acha que sim, esperamos que sim, inclusive. Então, se vocês estiverem aí ouvindo a gente ao vivo, por favor, dá um alô pra nós. Dá um alô pra nós saber, porque o meu chat tá vivo. Como é que vai dar um alô também agora nesse negócio? Eu não sei, bicho. Eu não sei, mas a gente vai descobrir no meio do programa. Vamos ver se o negócio vai melhorar. Bom, formas para você interagir com a gente. Você pode interagir através do nosso e-mail, podcast@escolashow.com.br. Você pode mandar o que você quiser. Se quiser mandar, sei lá, o número de alguém para nós passar um trote, manda lá a história do cara, tá? A gente pega aqui, o cara zoa também. Tá? Se quiser mandar notícia bizarra, música maluca, mandar o seu comentário, que é muito importante. Você pode comentar tanto pelo nosso e-mail, podcast@escolashow.com.br, como também pelo site escolashow.com.br. Lá você, a cada edição, você pode deixar o seu comentário lá também. Ou se não, curtir a nossa página do Facebook, facebook.com/escolashow. Nós estamos quase, Abner, chegando a 200 curtidas. Né? Eu dei uma olhada hoje, até assistei, falei, caramba, já tá com tudo isso. É, tá muito bem, né? Nem compensa, assim, 200 curtidas não é nada, é besteira. Olha, mas o negócio é o seguinte, peraí, deixa eu abaixar aqui, abaixar. Pelo amor de Deus, tá muito alto aqui, daqui a pouco a galera pensa que... Mas tem que gritar, né? É, daqui a pouco a gente sai gritando aqui, tá muito alto o volume, mas tudo bem, a gente tá aprendendo, a gente tá com um estúdio novo aqui, né? Testando aqui softwares novos também, e bem nesse dia me cai a porcaria da internet, né? Pra sacanear tudo, mas tudo bem, vamos seguir aqui o programa, vamos começar com as informações, senhoras e senhores, está na hora do plantão do Escola Show. É bom a gente ficar sempre informado das notícias e tal, né? Vamos se ligar aqui. Vamos se ligar no plantão Escola Show. O plantão do Escola Show informa. Governo português anuncia a compra de 500 ônibus elétricos. Os ônibus serão espalhados pelas cidades e vão dar apenas a volta no quarteirão. São os ônibus de curto circuito. Advogados vão trabalhar para reforçar a blitz da lei seca. Eles estarão acompanhando os policiais usando toalha e roupão de banho. Motorista de ônibus se choca com um muro na Zona Norte. No muro estava escrito que o motorista era corno e ele ficou chocado. E atenção para o trânsito. Olha aí, eu falei pra prestar atenção no trânsito, rapaz. Trânsito paulistano tem nesse momento um engarrafamento semestral no centro. A lentidão começa na 25 de março e termina no largo 7 de setembro. A Anvisa apreendeu hoje uma carga de 300 quilos de... uma larga. Depois você repetiu, eu entendi o que você queria dizer. É, analfabeta. A Anvisa apreendeu hoje uma carga de 300 quilos de medicamentos não autorizados. O remédio era uma versão de Viagra em supositórios. Segundo a Anvisa, os supositórios de Viagra foram pegos com um dançarino de kuduro. Oh, muito bem, este foi o plantão de notícias aqui no Escola Show. Bom, o negócio é o seguinte, vamos começar bem já esse programa, vamos começar com trote aqui nessa casa. Olha só, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, tem um anúncio da menina aqui que quer ser babá, né, tal, vamos ligar, ela quer ser babá, o engraçado é que ela quer ser babá da uma da tarde às três, por duas horas. Babá por duas horas, eu tô brincando, tô vendo. Ela tá precisando urgente. Tá precisando urgente, não. Então vamos ligar pra ela, vamos ver aqui. Tá aqui, vamos ver agora, chamando. Alô? Alô, por favor, Maria Cristina? Ela não está. Ela não está? Você quer falar com ela? É que eu vi a respeito do anúncio que ela tá precisando de um emprego urgente. Pra cuidar de criança, não importa a idade. É, mas que anúncio que você viu aí? Eu vi esse anúncio que eu tô te falando. Hã? Na internet. Ah, a tal da internet? Isso. Ah, ela é muito boa, viu? Aqui é a mãe dela. Ah, tá. A senhora sabe por que ela tá com esse horário... Se ela só tem esse horário, dá umas três pra poder cuidar de criança? Isso, se você quer saber, ela nem falou nada pra mim que tá procurando serviço. Não? Não. Xiii, acho que ela tá engabelando a senhora, hein? É? Ela colocou um anúncio na internet. Não trote também, não? Ela colocou na internet o anúncio, ó. Preciso de um emprego urgente, cuidar de criança, das 13 às 15 horas. E eu vou ser ligado de track na trote também, não? Não. Aqui, ó, não importa a idade. Ah. Ainda colocou, ainda tem uma foto dela. A localização aí não é boa. Ela não sabe cuidar nem dela mesmo. Aí não é Jardim Rua Alfredo... É, se ela não sabe cuidar nem dela mesmo, vai cuidar de si, dos outros. Nossa, ela não sabe nem cuidar dela. E como que ela coloca esses anúncios, que se dá bem com criança e tudo? Mentira dela, ela não sabe cuidar nem dela. A senhora sabe o que ela tá fazendo nesse horário? Hã? A senhora sabe onde ela tá agora? Não, ela deu uma saidinha. Ah, e a senhora não sabe nem onde sua filha tá, acho que a senhora também não sabe cuidar de criança. Quê? Se ela não sabe cuidar de criança, a senhora... É, tá... meu filho, filho tá... escuta aqui, ó. Filha dessa idade, filho dessa idade, ele sai e vai na casa do colega. Quantos anos ela tem? 14. 14? É. Você acha que eu vou deixar minha filha fechar dentro de casa? E a senhora, quantos anos tem? Segredo. Segredo? Desligou. É falar na idade. Muito bem, meus queridos, eu, professor Cedilha, agora venho trazer para vocês as dúvidas de inglês, né? É muito bom você falar inglês, é muito importante, tão importante que, por exemplo, você pode reparar na Europa, na Inglaterra, mais precisamente, todo mundo já fala o inglês. Dúvidas? Olá, professor Cedilha. Por favor, me explique o significado da palavra French. Muito bem, French, na verdade, quer dizer dianteira. Por exemplo, na frase, sai da French, por favor. Professor, afinal de contas, o que significa a tão falada expressão, fuck you? Bom, fuck you, ao contrário do que muita gente pensa, que é besteira, que é uma ofensa, não, não tem nada de ofensivo em fuck you. Fuck you, na verdade, se refere a um talher. Vamos ao exemplo prático. Você pode usar fuck you na frase, hey, me passa a fuck you garfo, por favor. E qual é o real significado da palavra Monday? Bom, a palavra Monday, na verdade, é o significado de ordenar, certo? Por exemplo, na frase, ontem, Monday, lavar o carro. E o que significa a expressão, must go? Como posso utilizá-la no meu dia a dia? Bom, na verdade, a palavra must go significa triturar. Só que não é qualquer tipo de tritura, não. É triturar com os dentes. Por exemplo, na frase, você must go bem a comida? E o famoso nome, Tesmits. É o nome de uma banda de rock, mas qual o seu significado? Muito bem, The Smiths, lógico, você deve conhecer, você que é fã de rock, é o nome de uma banda muito famosa, mas também tem significado, lógico, na língua inglesa. The Smiths, na verdade, quer dizer mandar embora. Por exemplo, na frase, o patrão, The Smiths, o empregado. Daqui a pouquinho, mais dicas de inglês para vocês. More English Tricks for You. Muito bem, estamos de volta depois dessas lindas dicas de inglês, né? Pra galera que quer aprender, tá? O Enem, né? O Enem, vocês foram bem no Enem? É, o Enem. Rapaz, teve um monte de história no Enem, já rolou, né? Por enquanto não rolou nada de correção, de prova maluca. Eu vi que parece que teve gente que ficou fora porque parou pra orar, pra rezar. Teve isso daí. Não, isso daí, na verdade, parece que depois descobriram isso daí foi no ano passado. Mas nesse ano, sabe o que teve? Teve um cara no Enem que ele foi lá, apareceu lá nas notícias de todos os portais, né? Como mais um aluno que chegou atrasado, um cara decepcionado, dando entrevista, e no final ele contou que era tudo uma brincadeira. Ele tinha enganado todo mundo, ele só foi lá na porta pra xingar os caras da universidade que era rival. E aí, quando ele desceu do portão, os repórteres foram pra cima do cara pensando, bicho, é mais um que se atrasou, né, tal, vamos lá pegar a entrevista. E aí o cara pegou, meteu um migué. E aí, rapaz, é um negócio... Eu vi a história de uma mina que se atrasou essa vez pelo quarto ano seguido. Não, é verdade. Eu vi a história dessa menina aí, cara. Como que pode? 4 anos se inscrevendo, pagando o Enem, não, inclusive, né? Tem coisa que eu acho pior do que isso. É. O pessoal consegue atrasar 4 anos seguidos pra fazer uma prova, mas pra chegar pra um show do Justin Bieber aqui no Brasil, fica 3 meses na fila. É verdade. Isso é verdade. Inclusive, olha, resultado disso são algumas pérolas que aparecem no Enem. Por favor, Claudinilson, muda a trilha. Isso. Essa trilha sensacional, uma salva de palmas pro Claudenildson, olha, porque o momento é propício para essa trilha de fundo. Olha, vamos, deixa eu só abaixar aqui, pera, muito alto essas trilhas. Eita, dá uma zona aqui nesse negócio, eu vou falar para você aqui, o bagulho é louco. Esse programa novo é louco, é bom, mas é meio maluco. Pérolas do Enem. Vamos às pérolas do Enem aqui, ó. Olha só que beleza. Algumas coisas que os candidatos dizem, né, nas provas, olha só. O calor é a quantidade de calorias armazenadas numa unidade de tempo. Que maravilha. A floresta está cheia de animais já extintos. Tem que parar de desmatar para que os animais que estão extintos possam se reproduzirem e aumentarem seu número respirando um ar mais limpo. Que isso, bicho? Olha só. Meu Deus. Aqui, cadê? A ciência progrediu tanto que inventou ciclones, como a ovelha Dolly. Ciclones, realmente, que maravilha, que é um ciclo de clonagem, né? Lenine e Stallone eram grandes figuras do comunismo da Rússia. Stallone e Lenine. Lenine, garotos, como... É uma beleza, cara. Os portugueses, depois de descobrirem Fernandes de Noronha, assinaram o Tratado de Tordesilhas. Maravilha, que beleza. Cadê? Aqui, ó. Eles negam de pés juntos que não são corruptos. Ah, é, eles negam. Eles negam de pés juntos. Ah, o que mais falta no Brasil é a falta de ética. Ué, se falta, então é porque tem ética pra danar aqui. Tem, no negócio. Tem muita ética. Uma tonelada pesa pelo menos 100 quilos de chumbo. Ah, que maravilha. Não, uma salva de palmas. Olha só, mas que beleza, caralho. Cataram as provas do Acre, é? Pegaram, eu não sei, olha só o Abner Rodrigues, esse cara cheio de preconceito. Yeah, yeah. Teresina, Rio Branco, veio tudo daqueles lados. É, só não fala de Pernambuco, porque aí o bicho pega quente. Acharam algumas de bom conselho aí. Não, sacanagem. Sacanagem. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos aqui, agora nesse momento bacana, vamos às notícias de verdade mesmo, não é zoeira não, notícias malucas que aparecem por aqui, vamos lá. Escola News. Primeira notícia do Escola News, solta a trilha. Muito bem, olha só, vamos aqui às notícias. Cadê? Notícias aqui do Skula News. Se liga só, olha que beleza. Um norueguês que comprou alguns bitcoins. Você conhece bitcoin, meu amigo? Você que está ouvindo. O bitcoin, ele é uma moeda virtual. Uma moeda virtual que foi lançada já, antiga já, inclusive, né? As estalecas da internet. É mais ou menos isso, mais ou menos isso. E esse norueguês, ele com poucos dólares, ele comprou... Peraí, cadê? Cadê aqui? Deixa eu abaixar um pouco mais essa trilha. Olha, a gente tá tendo problema com a trilha no meio do podcast. É uma coisa linda, cara. É uma salva de palmas que eu peço pra galera aqui. Que maravilha. Essa trilha é um problema. Bom, muito bem. Acho que eu descolei um jeito bacana aqui de dar uma diminuída nela agora. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui a notícia. As bitcoins estão muito bem. O norueguês pegou, comprou com poucos dólares, com 24 dólares, ele comprou algumas bitcoins em 2009, né? Acabaram de aparecer, ah, vou comprar, tal, não sei o quê. Ele acabou esquecendo essas bitcoins, afinal, né, merreca, tal. E no, em abril do ano passado, ele leu um artigo sobre a valorização do bitcoin. Naquele momento, o valor nominal dos 5 mil bitcoins que ele tinha comprado por 24 dólares em 2009... já estavam valendo 500 mil euros. Olha isso, 24 cara. Dólares passaram para 500 mil euros. Em 3 anos, meu amigo, as bitcoins supervalorizaram. 5 mil bitcoins, é isso? 5 mil bitcoins, o Cláudio Nilson, confirma aí para mim, por favor. Demorou, é nóis. Isso mesmo, né? Então, é 5 mil bitcoins que ele comprou por 24 dólares em 2009... No ano passado, em 2012, já estavam valendo 500 mil euros. Ele vendeu parte aí dos bens virtuais por 1 milhão e 100 mil coroas, né? 135 mil euros ele pegou aí. E deduzindo aí 28% do imposto de renda, ele ainda comprou um apartamento no valor de 320 mil euros. Ó, segundo todo aí o patrimônio do garoto, olha que beleza. Ele sacou 100 mil euros. Comprou um apartamento, tudo isso com 24 dólares, uma salva de palmas pra ele. Esse é... Rapaz, deu uma tossida agora no meio do ar, mas você vê notícias malucas aqui no Skula Show. Skula News. Olha só, mais notícias aqui no Skula News. Olha o que, que aconteceu com uma mulher. Uma mulher de 42 anos, ela foi presa em Sebastian, na Flórida, depois de uma briga entre o marido aí, né, o noivo, né, ela acabou atacando o rapaz com purê de batata, meu amigo. Menos mal que era com purê. Não, com purê, pelo menos, você pensa assim, o purê pelo menos não machuca, meu, né? Pai já tá com minha madrasta com... Pera aí, o seu pai atacou a sua padrasta, cara. A minha madrasta foi com as batatas inteiras mesmo, não foi com purê não, rapaz. Eu não sabia que ele era relacionado com travesti, tá certo. Bom, não sou filho do Ronaldo. Tá certo, uma mulher de 42 anos foi presa, tá, o que que aconteceu? A Kimberly Francisco, o nome dela, ela tava em casa com o parceiro quando ambos começaram a discutir, certo? De acordo com o jornal aí, a briga se inflamou rapidamente e Kimberly teria atirado purê de batata e molho em direção ao noivo, sujando toda a cozinha. Não satisfeita, a americana ainda tentou pegar uma faca e partir para cima do homem, mas foi contida e desarmada, sem causar nenhum ferimento ao parceiro. Com a chegada da polícia, a Kimberly negou todas as acusações, alegando que a tigela onde o alimento estava apenas havia caído, mesmo com os policiais constatando que tinha purê por todos os lados da cozinha. O purê. Aonde foi essa notícia? Foi nos Estados Unidos. Com esse nome, Kimberly Francisco? Kimberly Francisco. Eu pensei que era de Mossoró. É, você vê, cara, que maravilha os comentários. A risada meio atrasada, mas tudo bem. Mais notícias aqui no Skula News. Skula News. Olha aqui, um recorde é uma maravilha. Olha só, um artista, pra quebrar o recorde, tem que ser artista mesmo. Ele levantou 5,4 quilos usando apenas as bochechas. É, que beleza, a história aí do cidadão, o Sweet Pepper Klopek, né? O nome do artista, Sweet Pepper Klopek, é um artista de show de horrores. E ele quebrou o recorde mundial e garantiu o registro no Guinness Book ao levantar uma marreta de 5,4 quilos usando ganchos enfiados na sua bochecha. Que maravilha! Olha só a bochecha dele ficou parecendo aqueles pedaços de alcatra pendurados. É, cara. Ao lado do irmão, né, o Burnaby, que o acompanha durante os shows, a performance foi feita lá no Canadá. O cara enfiou um gancho na bochecha. Burnaby. Burnaby. É o Barnabé. É o Barnabé, versão em inglês. É o Burnaby. A origem do nome do Barnabé. Mas deve ser isso mesmo, B-U-R-N-A-B-Y, Burnaby. Deve ser o Barnabé dos Estados Unidos. É o Barnabé americano. Que maravilha, Barnabé americano aqui. Olha, vamos fazer o seguinte, agora que a gente encerrou aqui as notícias, atenção, Claudio Nitz, eu vou pedir pra galera soltar aí. Pode tirar a trilha, muito bem. Vamos agora um momento de música aqui para nós respirar, enquanto a gente vê o que faz aqui nesse programa. Por favor, pode ser, Claudenilson, meu querido. Vamos lá para um momento bacaninha? Demorou, é nóis. Opa, então vamos lá. O sucesso da Escola Music continua. E agora nós traz para vocês os mitos da pancada. Eles são os Black Street Blocks. Black Block, yeah. Só tem Lock, yeah. Black Block, não queremos paz. Somos animais. Do terminal, yeah. Quebra o hospital, yeah. Incendeia o busão, yeah. Olha só o que eu destruí, mas você só leva pau. Black Block, yeah. Só tem Lock, yeah. Black Block. Somos animais. Somos animais. Que beleza aqui, olha só, Escola Music trazendo sucessos aqui, sucesso. Olha aí, drama, terror, suspense. Antes do pano cair. É música brega, enganei vocês. Vocês estavam tudo pensando que era um momento sério, mas não era. Não era um momento sério, era um momento de zoeira. Momento Rossi. É um momento Rossi. Realmente, você vê que maravilha. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos. Tem uma história muito bonita, essa música romântica. Tudo é bom, sabe? A gente fale com amor, né, nesse programa muito bom. Porque é o seguinte, tem um casal que trabalha no mesmo ramo. No mesmo ramo. Alemão e Cleide. Né? Alemão e Cleide, eles Célia. Vendem água. Eles vendem. É Célia, é verdade, tô errado. É Cleide, não é Cleide, é Célia. Alemão e Célia, eles vendem água, sim. Certo? Eles são concorrentes, trabalham a poucas quadras um do outro ali, né? Os dois têm séculos de idade e se odeiam. E se odeiam, mas com todas as forças. E o que a gente vai fazer agora nesse programa? Nós vamos semear discórdia. Vamos ligar primeiro pra Célia. Certo? E vamos. O que é bom a gente falar? Vamos falar que o alemão é o namorado dela, certo? Já que eles se odeiam tanto, já que eles não se suportam, eu acho que o melhor a gente fazer é trazer um pouco de intriga, né? Então vamos ligar agora, nesse momento, para a Célia. Célinha. Vamos lá, cadê? Pode rolar. Vamos. Opa, trilha. Baixa a trilha. É o Escola Show aqui, ligando agora pra Célia. Oi, por favor, querida, quanto que tá saindo o galão de água? Qual é o seu telefone? Oi? Qual é o seu telefone? É 3555. Não, é 3042-5600. Você é uma distribuidora aí no Itaim Bibi. Oi? Como que é, querida? Ah, o seu telefone tá dando outro. Tá dando outro? Tá dando 3042-5600. Peraí, acho que... Peraí, a senhora tá, deve estar vendo o número errado. Não, eu tô vendo no Bima. Ué? Eu não tô vendo o número errado. 3042-5600. Tá, onde você é? Oi? Você vê um galão de água de quantos litros? De 20. É, 12 reais. Oi? 12 reais. 12 reais o de água? É, é. Não, mas peraí, o galão de água mineral, isso, 12 reais, é isso? Isso. Ué, mas na loja do seu namorado aí embaixo não é mais barato? Olha, o meu namorado eu acabei de deslanchar, porque nem se você quiser, a água hoje acabou, só amanhã. Boa tarde. Não, mas peraí, alô. Ah... Olha só. Acho que ela desmanchou o noivado por causa do... porque a água acabou. Cara, será? Bicho, ela ficou brava. Ela ficou brava, mas... segundo as informações de Abner Rodrigues aqui, o alemão é realmente o demônio. Ele é o demônio, ele xinga todo mundo, ele fica bravo com as pessoas quando as pessoas estão com problema no telefone, né? Sai xingando gratuitamente. Então, se a véia da Célia... ela já pegou um pouco de... já pegou um pouco mal ali na hora que a gente falou do namorado. Vamos então ver o alemão, porque eu acho que a reação do alemão vai ser melhor, né? Eu espero. Ai, ai, ai, cadê aqui? Vamos lá. Chama a Célia de vovó vida louca. Que é? Você é sacana, Margarida. Vou te falar, bicho. Vamos ligar aqui pro alemão. Boa tarde. Opa, alemão, por favor. Minuto. Alô. Alô, ô alemão, tudo bom? Você trabalha com um galão de água, né, querido? Isso. Ô amigo, essa água qual que é? Oi? Qual que é essa daí? A minha água tem o Lindóia Verão e Lindóia Original. Certo. Você tem Santa Bárbara aí também, cara? Não, Santa Bárbara não. Não? Putz, Santa cara. Bárbara nem é, a Santa Bárbara nem é mais Santa Bárbara, agora é Nestlé. É, Nestlé agora, né, cara? É, ah, putz, então. Cara, faz favor pra mim, você tem o telefone ali da loja da tua namorada, que tem o Santa Bárbara? Deus me livre. Que isso, rapaz? Que isso? Por que você não experimenta a prata? Não, porra, que isso, rapaz, eu já tô acostumado com aquela água lá de Santa Bárbara. Ah, é que eu comprava ali na tua namorada, ali na Célia, né, só que... É. Aí, ela tá metendo uma faca, né, 12 real, cara, que isso? É... Não dá não, cara. E a Lindóia, você não gosta não? Não, mais ou menos, não sou muito fã assim, sabe, bicho? O sol da água, essa antiga Santa Bárbara, o sol dela é mais alto que a Lindóia. Sol da água? É fogo, bicho. Não, mas acostuma, né? A gente vai... É, a gente vai acostumando, né, cara? É que tem cachaça, né? Cachaça, mulher... É, bicho. Alguma coisa, tem que ser aquilo. Tá certo, então eu vou dar uma ligada então por aí, beleza. Qualquer coisa eu retorno aí, viu? Tudo bem, eu tenho a prata, só que a prata é cara, né, meu? A prata é 20 conto, garrafão. Pelo amor de Deus, 20 conto? Mas é água prata mesmo, meu. Não, mas essa daí é água ouro, né, cara? Que isso, é, não, né? Prata? Não, é prata. É prata, então a ouro deve estar uns 50 reais, né, meu amigo? Nem existe a ouro. Tá certo, então. Então tá bom, muito simpático você, viu? Obrigado, cara. Tudo bem, garoto, qualquer coisa estamos aí. Tá bom, obrigado, um beijo. Falou, tchau, tchau. Tchau. Adorei o alemão, você falou que ele era um monstro. Eu não acredito. Ele tá simpático, falou, desse jeito. Você falou que o alemão é um monstro. Alguma coisa tem. Não. Ah, que cara, um cara doce. Ele, acho que ele foi com a minha cara. Acho que ele gostou de mim. Alguma coisa aconteceu. bicho, alguma coisa mais. É, acho que ele assumiu o lado gaúcho dele, tá mais delicado. É, deve ser, provavelmente. Provavelmente o alemão, você vê, foi, levou bem. Mas agora eu vou te falar um negócio: R$20 um galão de água, rapaz. Agora eu sei porque o nome é Lindóia Verão. Por quê? Por causa do sol da água. Ah, é verdade, boa, boa. Ah, que beleza, o sol da água. É bom que a gente aprende coisas sensacionais, né? Fazendo essas ligações, né? Aprendemos como funciona o sol da mas água. Mas o pior é que do jeito que ele fala assim, tem cliente que fala mesmo, ah, eu acho tal água mais pesada. Ah, para, né? Você acredita? Não, tem. Não tem aquele comercial daquela água lá, água pesada, não sei o quê, pra mim, ó, bicho. Pessoal, tá... eu prefiro a Serra Negra do que a Lindóia, que eu acho a Serra Negra mais leve. Ah, mas leve. Água pesada, minha amiga, você é do saindo... Você vai comprar por quilo? É, água pesada é do sair na enchente, rapaz. É isso que eu quero ver. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui esse programa maravilhoso, esse programa sensacional que é o Escola Show, transmitido ao vivo em escolashow.com.br, todas as quintas a partir da 8 da noite, tá bom? Do português, do plural, de todas as conjugações. A partir das 20 horas. Exatamente. E, inclusive, daqui a pouquinho as dicas de português você não pode perder aqui no Escola Show, tá certo? Peraí, a partir das 20 horas, horário local de Brasília e no Acre, a partir de que horas? Agora se me pegou, eu acho que segundo horário de verão deve ser 6 da tarde. Por aí, eu... deve ser, eu acho. O Acre já é uma hora atrás da gente. Já é uma hora mesmo. Pelo amor de Deus, eu vou falar. Agora com o horário de verão, ele deve estar 2 horas atrás, 6 da tarde no Acre. É, se você está no Acre e tem internet, o que é um milagre, você pode ouvir toda quinta, 6 da tarde. Se pro resto do Brasil, às 8 horas, tá valendo muito bem. Bom, vamos agora a um momento muito bacana, um momento muito legal. Os quadros aqui vão seguindo, né, de forma sensacional. E agora nós temos aquela novela romântica, aquela novela bacana, Diários da Friendzone. Vamos lá. Diários da Friendzone. Esta é mais uma batalha de um jovem guerreiro disposto a tudo para sair da Friendzone. Hoje é o dia. Hoje eu vou mostrar que eu sou capaz de tudo pra ficar com ela. Oi, lindo, tudo bem? Tudo bom, princesa, e você? Ai, graças a Deus, tudo bem, viu? Obrigada por você ter vindo aqui me ajudar. Por nada, é um prazer sempre poder ajudar você. Ai, bom. E o que você veio fazer numa loja de material de construção? Ai, eu vim comprar uma serra elétrica e é muito pesada, né? Você sabe, aí eu preciso da sua ajuda, né? Uma serra elétrica? Exatamente, eu preciso fazer um negócio. Liga a serra. Tá, ok. Pronto, tá funcionando. Pronto, agora, olha, eu queria que você parasse a serra elétrica com a cabeça. Você tá ficando louca? Assassina! Não. Você é retardada, pô. Não é assim. Eu queria tanto ver você parando a serra com o seu crânio. Como não é assim? Você tá ficando louca? Não. Assassina, psicopata. Nossa, mas não precisa falar assim comigo. Faz isso pra mim, Mori. Mori. Ah, quando você fala assim, você sabe que eu não resisto, né? Ah, então vem cá, para a serra com a cabeça. Eu vou deixar ela ligada, é só chegar, vem. Esta é mais uma batalha perdida por um jovem guerreiro disposto a tudo em Diários da Friendzone. Anúncios do Escola Show. Nela você tem que botar nos dois buracos de uma vez pra ela ficar ligada. Ela tá toda elétrica, mas mesmo assim cuidado, pois se você encostar o dedinho, pode até ser perigoso. Tomadas requinte em 110 e 220. Engatou atrás pela primeira vez? Então a sua vida nunca mais será a mesma. Agora você vai levar atrás todo dia. Chame seu amigo, seus colegas, seus parentes. Você vai querer que todo mundo vá por trás. Trailers Boa Sorte. Engatou? é seu transporte. Mais comprido do que o nosso não tem. Ele pode até ser brancão assim, mas também é porque ele não toma sol. Independente disso, olha só o tamanho dele. Quero ver você conseguir botar ele todo na boca. Palmitos Nicanor, sua salada com mais sabor. Anúncios do Escola Show. Boa noite, aqui professor Salsicha se apresentando para vocês do Escola Show. Estamos aqui para tirar mais umas dúvidas a respeito da nossa língua portuguesa e alguns verbetes. Vamos aos significados de algumas palavras, vamos às dúvidas. Muito bem, professor Salsicha, qual é o significado da palavra expedidor? Expedidor, bem, é o mendigo que mudou de classe social. Antes ele pedia, agora não pede mais. Muito bem, professor. E a palavra tripulante? Tripulante é o atleta olímpico especialista no salto triplo. Muito bem, professor. Tripulante, tá certo. E a palavra extenso? A palavra extenso é muito fácil. É um adjetivo para se referir a um rapaz nervoso que recebeu uma massagem. Ele estava tenso. E agora, extenso. Professor, por favor, me diga o significativo da palavra quilombo. Bom, quilombo é um adjetivo muito chulo para se referir às mulheres. Por exemplo, a mulher passa na rua e você fala, nossa, quilombo. Muito bem, professor. Então, vamos para terminar a palavra negativa. Negativa é uma palavra da gíria gay para determinar a preferência sexual do indivíduo. Temos as negativa e as nega passiva. Muito bem, as dicas de português aqui. Ai, que programa lindo, que programa sensacional. Você aprende, você se diverte. Essa música foi feita no momento de depressão. Ai, que triste. Eu tava com papo cheio, com raiva da vida, com raiva de tudo. Fiz essa música pra encher o papo de todo mundo. Fala aí, fala mesmo. É uma música sem graça, sem métrica, sem rima, sem ritmo, com muitos erros de português. Isso a gente percebeu. É. Ah, mas ninguém tem nada com isso, porque a música é minha, eu faço dela o que eu quiser. Isso mesmo, manda lá. Eu fiz tudo pra não fazer um plágio, mas ela saiu muito parecido com a música do Raul Seixas. Ah, mas não tem nada não, porque ela não foi feita pra fazer sucesso, nem pra ser apresentada em nenhum programa de televisão. E o celular toca no estúdio. Eu até coloquei uma frase em inglês pra valorizar a música, I love you. Muito bem, o Escola Show vai seguindo aqui. Olha só aquele migué que a gente dá, vai enrolando a música. E agora é o seguinte. Bom, a gente fez a ligação lá pra nossa babá, né? Candidata babá. Que na verdade não era candidata a porcaria nenhuma. Nem a mãe sabia. Essas crianças. Gente, tá com uma zica, né? Semana passada ligamos pro Arthur lá que queria vender um mouse e no final não tinha mouse nenhum. Um mouse branco que não era branco. Era um mouse já velho. A mãe tava dando uma bimbada e ficou irritada de ter sido incomodada. Exatamente. E aí deve ter dado porrada lá. A criança deve ter apanhado na bunda, provavelmente. E agora o que vai acontecer? Vamos fazer hoje então o mesmo, certo? Ela deve ter feito um pompoarismo anal com o filho dela, com aquele mouse. Isso, bicho, não fala um negócio desse, pelo amor. Tanta raiva que ela ficou. Você é doido. E aí o que a gente vai fazer? Vamos ligar então, mais tarde, pra... Vamos dar um tempinho tal, pra mulher ficar lá pensando, né? Rapaz, o cara ligou aqui, procurando por babá e... que é isso, né? Vamos esperar um pouquinho, depois eu vou dar uma ligada lá, enquanto a gente vai rolando o programa. Claudenilson, por favor, vai puxando o estado dessa mulher na internet. Demorou, é nóis. Que na internet você encontra tudo, né? Então vamos ligar lá, beleza, Claudenilson? Vai puxando aí? Demorou, é nóis. Beleza, então muito obrigado, esse é Claudenilson, o nosso produtor, o nosso sonoplasta, ele é tudo aqui no Escola Show. Então ele vai seguindo aqui, né? Muito bem. Temos também mais uma musiquinha ainda especial. Tem musiquinha ainda, Escola Music ainda, vem chegando ainda. Tem também Você Sabia. Você Sabia. Tem muita coisa ainda pra chegar aqui nesse quadro, nesse programa sensacional. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pra mais uma rodada de notícias aqui nesse programa maravilhoso. É mais um momento de curiosidades aqui, de notícias curiosas com Escola News. Escola News. Muito bem. Escula News chegando aqui, mais notícias malucas. Olha só que beleza, que legal, tá nascendo cabelo na cabeça do meu. O negócio é o seguinte, as notícias não param de chegar e a gente tem aqui uma história de uma briga de casal, né? Briga de casal sempre acontece, em todo lugar tem, né? E aí o que que acontece? Esse casal brigou por um motivo insólito, no mínimo insólito. Uma modelo de 26 anos foi presa em Dania Beach, na Flórida, após atacar o próprio namorado com uma faca, certo? Ao descobrir que o cachorro de estimação do homem havia comido toda a sua maconha. Olha só a notícia. Shaden Scott, o nome da modelinha, né? Ela estava em casa com o Kevin Wiggins quando viu que o cachorro do parceiro tinha consumido todo o estoque da droga, o que gerou uma discussão acalorada entre ela e o parceiro. A mulher tentou expulsar Kevin de casa junto com seus pertences e, de repente, ela teria puxado uma faca do bolso. Ambos começaram uma luta corporal e Wiggins acabou ferido superficialmente nas mãos e no rosto, de acordo aí com o jornal Sun Sentinel. A polícia do condado de Broward foi chamada para controlar a situação e Scott acabou presa. A modelo acabou sendo acusada de violência doméstica e teve fiança estabelecida em R$5.500, além de uma ordem judicial proibindo a mulher de chegar a menos 150 metros do namorado. Em seu perfil no Facebook, há diversas fotos de Shaden fazendo apologia à droga, incluindo uma tatuagem de uma folha de maconha em um dos ombros e uma imagem na qual aparece consumindo um cigarro da droga, né? Um cigarro na droga, não, também tô lendo tudo errado. O cachorro deve ter ficado loucão. Não, cara, é o que eu tava pensando, né? Todo mundo fala, cadê, véio? Deixa eu abaixar aqui a trilha, deixa eu abaixar a TV de novo, tá muito alta essa trilha aqui, pelo amor de Deus. O negócio é o seguinte, muita gente fala que, né, a galera que fuma baseada é tranquila, né, a mulher já puxa uma faca, cara. Que é isso, rapaz, isso daí não se pode, não se pode fazer. Bom, vamos continuando aqui, mais notícias no Escula News. Escula News. Olha só, um professor de química, o Travis Letchin, foi acusado de levar vários de seus alunos do ensino médio para um clube de striptease no estado de Indiana, nos Estados Unidos, para comemorar o aniversário de um estudante, segundo a imprensa americana. Após o incidente, o professor foi demitido pela escola. Olha que beleza. Pô, queria ter um professor desse. Que todos nós, meu querido, todos nós. Todos nós queríamos. E apesar aí de dar aulas de química na Central High School por 9 anos, o rapaz era treinador da equipe masculina de vôlei da escola e era responsável por várias atividades estudantis extra-classes. Além da demissão, ele ia responder a 3 acusações de contribuir para a delinquência de menores. Nenhum aluno foi suspenso ou punido, só o professor que se lasca, né? Você vê que beleza, que maravilha. Professor de química queria ensinar um pouco de física pra isso. Exatamente, é multidisciplinar, cara. Multidisciplinar, tá certinho ele. São as notícias, senhoras e senhores, aqui do Escula Show, mais precisamente o Escula News. Escula News. Olha só, vamos seguindo aqui agora esse programa sensacional. A trilha, que maravilha. Bom, o negócio é o seguinte, eu não sei porquê, por mais que eu esteja ouvindo o negócio baixinho aqui, eu tô desconfiado que essa edição é uma das mais mal montadas da história do Escola Show. Deve estar zoado, a gente não tá acostumado ainda com software novo, qualquer coisa, como a gente já diz em todos os podcasts, desculpe a nossa falha. Eu acho que esse deve ser o novo slogan do Escola Show, né? Que nem a Globo vai trocando todo ano de slogan e tal, né? Vamos lá. O primeiro é um podcast bem zoeiro, pra próxima a gente já coloca Escula Show, desculpa a nossa falha, como slogan sensacional. Bom, não para aqui a zoeira no Escula Show, segundo o tempo aqui, é bom a gente aproveitar aí pros quadros de sucesso desse programa, porque daqui a pouquinho eu vou ligar lá pra mulher, certo? Eu vou falar com ela, Eu vou resolver a situação. Não muito bem resolver, né? Porque enquanto eu vou lá botar um pouco de fogo. Já que a menina ficou lá, pô, a gente liga pra menina, a menina não tá. Aí a mulher lá já. Não, é trote. Do jeito que você tá falando, não é trote. Então já vamos sacanear lá, vamos fazer essa menina dormir de couro quente, que nem o bode gaiato lá. Isso, exatamente, vai dormir de couro quente. Essa menina, daqui a pouquinho aqui no Escola Show, você não pode perder. Enquanto isso, nós vamos a um momento muito bacana, um momento de informação também, com as curiosidades do Você Sabia. Pode rodar, produção. Você sabia? Você sabia que no Oceano Pacífico não há guerras? Você sabia que o Dalai Lama mora em uma casa toda feita de barro? Era lama inicialmente, mas secou ao sol. Você sabia que estudos comprovam que o joelho é o cotovelo da perna? Alguns cientistas discordam e afirmam que o cotovelo, na verdade, é o joelho do braço, enquanto o pescoço é a canela da cuca. Você sabia que há um segredo para acertar na quina? É só andar descalço no escuro. Você sabia? O Escola Music também pensa nas crianças, nas ramelenta, nas bexiguenta, nas bandida. E por isso, nós traz agora uma homenagem para todas as crianças corintianas do Brasil. O Pato Babaca não sabe bater. O Pato Babaca tem que se fuder. Que pé de moça, você tem que aprender. Força pra bater, filho da fé. O Pato Babaca. Que pé de moça, você tem que aprender. Força pra bater, filho da pé, o Patão Babaca. Que maravilha, Escola Music trazendo sucesso, amigo. Trazendo só aquilo que é bom, só aquilo que é legal, só aquilo que é interessante. É o programa... Programa lindo! É um programa lindo demais isso daqui, é... Bom, o negócio é o seguinte, vamos agora, eu vou agora dar um migué, certo? Vou, já que a mulher não conhece muito bem a tal das internets lá, né, cara? É, eu vou dar uma apresentada pra véia, vou mostrar pra ela o que, que é a tal das internets. Vamos neste momento ligar pra ela e vamos cobrar o anúncio, ela não sabia, mas tem que pagar. Tem que pagar e não pode fugir. Não pode. Se ela põe a filha dela no eixo. É, põe a filha no eixo e já dá umas lambadas na menina depois pra... Essa é a intenção, né? Essa é a intenção, vamos ver se dá certo. Opa. Ela vai dormir de couro quente. Vai, vamos ver. Tomara. Vamos lá, baixa a trilha aqui, opa. Vamos lá. Alô? Alô? Alô, por favor, a dona Janete... Ela mesmo. Ô, dona Janete, boa tarde. Aqui quem fala é Rogério. Eu sou do provedor tal da internet. É, eu tô ligando pra senhora a respeito de um anúncio que foi feito, acho que pela sua filha, a dona Maria Cristina, certo? É, ela fez um anúncio no site do nosso site e eu tô ligando pra senhora pra comunicar a cobrança do anúncio, não é? Ah, é? Sim. Só queria confirmar uns dados com a senhora. É, Janete... Mas ela não falou nada pra mim, viu? Oi? Então, mas ela não pediu minha permissão. Não, então, senhora, o que que acontece? A gente recebeu, eu não sei o que pode ter acontecido aí, mas o que acontece foi o seguinte, ela fez um anúncio no nosso site, certo? Procurando um emprego de cuidadora de crianças, certo? É, colocou a foto dela, colocou o endereço dela, inclusive, né? O nome dela, Maria Cristina, e esse número. E como que funciona? É, no nosso sistema de anúncios, a gente cobra a como pessoa... Como é que é o nome que você falou? Tauda. Tá meio ruim ali. Como é que é? Meu nome é Rogério, eu sou da Tauda. É T-A-L-D-A. Tauda, né? Tauda. Isso, Tauda. Tauda? Internet. Ah. certo? É, e aí, o que que acontece? Ela fez o anúncio com a gente e ela colocou o número de telefone. E o nosso sistema, ele funciona da seguinte forma, ele já faz a cobrança automaticamente no número do telefone, entendeu? Só que aí eu tenho que ligar já antes para notificar que o número vai ser cobrado, que vai vir na próxima fatura já a cobrança do anúncio, né? Ai, entendeu? A gente tá sem poder gastar e ela faz uma coisa dessa. A senhora não sabia do anúncio dela? Ah, sabia nada. Minha filha é aquela pessoa que ela faz coisas sem pedir permissão. Ah. Ela não fala nada. Ela é jovem ainda? É, tem 14 anos. Nossa, é, realmente não. A internet, é, a senhora... A gente é tão apurada e ela faz uma coisa dessa. Só o menino pra dar prejuízo. Então, mas aí é o seguinte, eu tenho que comunicar para a senhora, a cobrança vai vir agora na próxima fatura, né? São R$ 87,90, certo? E aí, senhora, bom, no caso já vai vir na fatura do telefone, né? O valor que você falou? É R$ 87,90. R$ 87,90. Nossa, mas é um absurdo, hein? Não, é, realmente, a tal da internet é alguma coisa cara. Ah, eu não sei não, acho que tem alguma coisa por trás disso aí, viu? R$ 87, sou pobre, sou rica. Não, mas mas o site não obriga ninguém a ir lá fazer o anúncio, né? Entendeu, senhora? O site, ele tá lá... Eu acho que eu vou ter que pedir socorro pro Procon, viu? Bom, aí fica a cargo da senhora, porque ela entrou no site, ela fez o anúncio... Ô, minha filha da puta, eu vou enforcar essa cadela, viu? A gente conversa com ela e ela não tá nem aí, né? Não tá... Às vezes... Deve depenar a gente mesmo. Aqui tá o nome, Maria Cristina, certo? O endereço aqui no Jardim em Botucatu, certo? O telefone, né? Que é o 383, que é o que eu tô ligando pra senhora. Ah. E aí já logo o sistema entra em contato com o servidor de telefonia e já passou pra mim os dados da senhora, dona Janete, né? Da Silva, na rua Alfredo... E o número 600, não é isso? Infelizmente é. Então, o sistema não se engana, senhora. Infelizmente, a sua filha entrou no site, entendeu? O site não obriga ninguém a se cadastrar para fazer o anúncio. A pessoa, se ela quiser, se ela tiver interesse de fazer um anúncio no nosso sistema, ela pode ir lá, entrar no sistema e fazer. Mas aí, no caso, é feita a cobrança de R$ 87,90 por anúncio, né? Ela já fez o anúncio aqui. Como é que você falou? Como é que é? Aí é... Oi? Não, repete o que você falou que eu ia marcar. Não, então, o que eu falei para a senhora é o seguinte. O anúncio que ela fez custa R$ 87,90, né? Mas por que tão caro assim, hein? Bom, então, nós temos na verdade... Ó, você falou que é 87, agora você está falando que é 87,90? Não, falei desde o começo para a senhora que é 87,90, a ligação inclusive está gravada. Deixa eu falar para a senhora, no nosso site nós temos 4 tipos de anúncio, certo? Quando a pessoa vai lá se inscrever para fazer o anúncio, ela tem 4 opções. Ela pode fazer o anúncio tipo 1, que é o gratuito, certo? Que ela faz lá o anúncio dela gratuitamente. O anúncio tipo bronze, que ela paga R$19,90. O anúncio tipo prata, que ela paga R$49,90. E o anúncio tipo ouro, que ela paga R$87,90. Ela optou pelo anúncio ouro, que é de R$87,90. E ela entrou no anúncio gratuito. Tinha opção, mas... Ah, essa menina tem dó da gente mesmo, hein? Bom, fica então o recado aí pra senhora, então. Eu não tenho muito o que dizer. Senhora, desculpa em qualquer inconveniente, mas infelizmente a sua filha fez o anúncio, não é? Vai ir pra senhora aí no final do mês, junto com a sua fatura telefônica, vai vir o valor de R$87,90. E, bom, senhora, qualquer dúvida... A senhora pode pedir para alguém entrar em contato na tal da internet com a gente sem problema nenhum, tá bom? Eu vou conversar com ela. Tá ok então, dona Janete. Tá bom, tchau. Meu amigo, fica a estatística sempre marcada para você, tá? A cada edição do Escola Show que você ouve, uma criança é brutalmente espancada pelos pais. Isso é verdade, isso é verdade. Isso é verdade, isso é verdade absoluta. Tá seguindo essa linha pelo menos 2 semanas já. Não, realmente, cara. É pelo menos essas 2 semanas já que as crianças apanham com nós. apanha e nós gosta. Bom, e agora, bom, pra ficar mais legal, pra ficar mais bonito, vamos agora a um momento de cultura, um momento legal nesse programa. Vamos às dicas de cinema, Claudinho. Dicas de cinema, trazendo cultura e também informação pra galera que é cinéfila, né? Vai lá, vai lá. Agora no Escola Show, dicas de cinema com o seu Wilson. Hello, Detroit. É, muito bem, senhoras e senhores, estamos novamente com mais dicas de cinema para você que gosta de acompanhar o mundo dramático das telas, não é? O primeiro filme dessa semana traz a história triste de um rapaz que, por causa de problemas no estômago, tem aquilo que é chamado pelos médicos de boca de fossa. Ele vai viver uma saga para se livrar desse bafo de bosque e arrumar uma mulher. É o filme Mudança de Hálito. O segundo filme é a história de um jovem apaixonado e religioso que quer casar com uma mulher virgem. Para isso, ele vai procurar a mulher dos seus sonhos em um baile funk. O filme A Espera de um Milagre. E o grande filme desta semana, uma história árabe, uma produção síria de Mamamoudi. O filme traz a história de Hadija, que se casou com o jovem Harlem. Só que depois do casamento, na lua de mel, a Hadija, ela estava tão bêbada que ela não reconheceu o seu próprio marido, o Harlem, que queria possuir, mas ela não liberava. E aí começa o drama de seu marido no filme Eu Sou Harlem, tá? E na semana que vem eu volto com mais dicas de cinema pra você, menino sapeca. Tchau, tchau. Dicas de cinema com o seu Wilson. Muito bem, as dicas de cinema aqui no Escola Show. Momento de cultura. Momento de cultura, muito bom pra galera, né? E agora, bom, o que, que a gente faz? Agora vamos, eu quero pedir desculpas aqui à galera, porque realmente a transmissão ao vivo dessa semana foi pra vala mesmo. Não deu, a Vivo me sacaneou aqui. A Vivo sacaneou todos nós aqui. E aí não deu, não foi possível, infelizmente, né? Bom, então por isso você vai ouvindo a edição em escolashow.com.br. Não esqueça de deixar o seu comentário aí no site, no nosso Facebook, facebook.com/escolashow, e também lá no nosso e-mail, podcast@escolashow.com.br. Bom, em clima de Enem, em clima de maravilha, a gente solta aqui pra vocês agora mais umas pérolas aqui, mais algumas pérolas, sim, lógico, por que não? Vamos a pérolas do Enem aqui. Canta! Mais pérolas do Enem que vem chegando. Vamos aqui ver agora. Cadê as pérolas nessa página maravilhosa? Olha que beleza. Deixa eu abaixar aqui. Peraí, deixa eu abaixar um pouquinho mais. Isso, muito bem. Pra ficar bonita. Edição feita ao vivo é assim mesmo. Apóstrofes são os 12 homenzinhos que comeram com Jesus e que Michelangelo bateu a foto. Que maravilha. Olha só. Olha só. Cadê que mais? Quilograma. É quando, após medir, uma grama pesa um quilo. Que isso, jovem? Hoje, em dia, a taxa de corrupção cresce 80%, a taxa de honestidade cai 20% e a taxa de incredulidade aumenta 100%. E ninguém faz nada. Essa é filósofa. Essa é filósofa. A violência no trânsito é causada por parlamentares? Essa eu não entendi qual que era a piada do cara. Vamos ver o que mais aqui que nós temos. Os brasileiros são tudo despeitado. Se tivessem no Senado, estavam roubando também. Isso é verdade. Isso é verdade. Não, você pulou uma ali. O porco é assim chamado porque é nojento. Com G. Pelo amor de Deus. Eu vou falar pra você aqui, olha só. O que mais nós temos? Temos vasos capilares, são aqueles pontinhos em que plantamos os pés de cabelo. Que beleza, cara. Olha que maravilha. E aquela, o hino nacional francês se chama La Mayonnaise. Meu Deus do céu. Não, La Marseillaise virou La Maionese aqui na... Não é La Maionese. La Maionese. É, aparece... Dom João Sexo não é o Dom João VI, não. Dom João Sexo era um ditador dinamarquês que impediu a Revolução Russa. Pelo amor... Tudo a ver. E veio parar no Brasil por engano, né? O índice de fecundidade deve ser igual a 2 para garantir a reprodução da espécie, pois precisa-se de um macho e uma fêmea para fazer um bebê. Pode ser até 3 ou 4, mas 2 tá bom. Ah, então beleza. É só pra ser específico, tal. Que maravilha. As pérolas do Facebook aqui nesse programa. Bom, é um negócio assim... Não é do Facebook, não. É do Enem. É, não, é verdade. Dessa vez é do Enem. A gente tá acostumado já com esse negócio, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Infelizmente, o tempo passa-se inexoravelmente e é hora da gente acabar esse programa agora. Infelizmente, é a hora, né? É a hora, então tem que ir. Muito bem, vamos acabando mais uma edição do Escola Show aqui. Olha só, essa edição eu acho que é uma das bem mais mal editadas da história do programa. E uma das que deu mais trabalho pra gravar, né? Deu mais trabalho pra gravar por causa da internet. Você vê a falta que faz a tal das internets, né? A tal da internet é complicado. É realmente, realmente complicado. Bom, meus queridos, a gente volta na semana que vem aqui no nosso site escolashow.com.br. Temos transmissão ao vivo, quinta-feira, às 8 da noite, horário brasileiro de vera-verão. Ou se não, você pode acompanhar também todas as edições aí no site. Assine o podcast, tanto lá no iTunes, quanto também no seu leitor favorito. Mande o seu e-mail, podcast@escolashow.com.br. Tenha uma semana feliz. E é isso aí, Ana. Valeu. É isso aí, valeu, Marcos. Valeu aos ouvintes aí. Até semana que vem. É bom isso final aí. De semana. Muito bem. E um bom final de semana também desejo aqui. Eu, diretamente dos estúdios do Escola Show no centro de São Paulo. E nesse final de semana, se beber, não ligue pra isso. Exatamente. Não ligue pra isso, não. Isso pra lá, né, rapaz? Vai beber mesmo. Vai beber. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.